Bem, os textos de hoje são, primeiro, de uma beleza enorme, e continua o tema de ontem, né? Da água, da sede, dessa sensação de ansiar por Deus. A gente estava aqui, antes de gravar e antes de ler a Bíblia, a gente estava ouvindo a música do Chico Buarque, Saudade, um pedaço de mim. E eu me lembro que, para Camila e para outros, eu já falei, né, essa sensação, assim que eu conheci a Camila, acho que não me lembro quando, mas numa conversa que a gente teve há muito tempo atrás, muito antes de você imaginar que um dia a gente seria tão amigo, né, e estaria aqui na Casa da Videira, eu me lembro que, assim como já falei para outras pessoas, a Camila começou a descrever, né, e o incômodo que era visível, né, no seu coração, com relação a fazer alguma coisa. E eu me lembro que eu falei, pois é, Camila, isso é saudade do que eu não conheço. Né? Esse anseio da corça pela água, esse anseio do nosso coração por Deus, assim como ele se compara com a sede. E ontem eu contei a história de uma sede terrível que eu passei há alguns anos atrás, muitos anos atrás. Assim como o desejo pela água imenso dessa corça que está no deserto, essa gazela, esse animal que está naquela sequidão, ele anseia por água corrente, tem uma outra forma de anseio, que é essa da saudade. E essa saudade é dupla. Ela é uma saudade imensa que a gente tem de Deus, mesmo sem o conhecer, porque o nosso coração foi feito para Deus. Ele tem um buraco, como dizia Santo Agostinho, tem um buraco no coração da gente que tem o tamanho e a forma de Deus, ou seja, nada vai preencher. A gente pode botar tudo que a gente quiser, glória, dinheiro, poder, alegria, prazer. Aliás, é por isso que as pessoas são tão insaciáveis. Quando a economia, né, diz que o consumidor é insaciável, de um lado a gente sempre fala, não é certo, a gente pode viver dentro de limites. Mas sim é certo do outro lado, porque realmente, por que as pessoas são tão ansiosas para comprar? Comprar, comprar, comprar, comer, comer, comer, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ou fazer alguma coisa intensamente, assim, parece que uma coisa, um vazio que precisa ser preenchido, se divertir, se divertir, se divertir. Parece que nunca, parece água sob o chão, né? Nunca é o suficiente. Você vai jogando água, a água vai sendo absorvida, né? Nunca é o suficiente. Porque realmente essa, a gente não para, a maioria das pessoas realmente não para, para ver que esse buraco, ele tem o tamanho e a forma de Deus. E quando a gente se permite esse contato com Deus, se permite se render, parar, fala, vem Senhor, né? E fala, cara, eu quero estar com o Senhor. Cara, toda aquela necessidade nossa de qualquer coisa que seja, glória, poder, dinheiro, prazer, alegria, diversão, comida, sei lá, bota o que você quiser aí, ela simplesmente se esvai. Por isso que vai ser tão comum, por exemplo, que em algumas das pessoas na sua espiritualidade, que o jejum não é um problema. Porque a vontade, até a vontade de comer vai embora. Vontade fisiológica, normal de comer. A pessoa fala, não, eu vou jejuar hoje. Para quê? Não é porque eu estou triste ou porque eu quero conseguir uma coisa, porque é uma mágica, é um sacrifício. Não, vou jejuar para estar com Deus, sabe? Eu prefiro mais estar com Deus do que comer. Você vai ver isso na história de uma série de místicos e santos que passaram. Você vai ver a pessoa abrir mão de posições de poder, de destaque, de glamour. Abrir mão de sair. Né? Por quê? Por que você não vai ser cara? Porque eu estou bem. Porque realmente, paradoxalmente, a gente só está bem quando a gente está com o Senhor. A gente fica bem. Assim, as situações. Pô, o Vinícius está falando, para mim impressiona assim, acontece um monte de coisa, mas consegue manter a paz, consegue continuar em frente. Tal. Cara, porque as coisas acontecem, acontece com gente boa ou com gente ruim. Acontece, sabe, com quem é cuidadoso, com quem não é. O que muda realmente é o que você. Sabe, o que te tira essa paz? O que pode causar esse desespero? Depois que você come alguma coisa muito boa, é muito difícil você voltar a alguma coisa mais ou menos para substituir. Depois que você come uma carne excelente, depois que você come um vegetal excelente, é muito pouco palatável quando você é obrigado a comer uma coisa meia boca, você sabe? Não é legal. Todo mundo já passou por isso aqui, né? Come um pão bom do René, aí depois vai comer um pão francês na... Você até come, né? Mas, pô, aí come aqueles pãozinhos cheios de ar, assim. Fala, cara, isso não é pão. Aliás, isso não faz bem pra mim. Então, como passo mal. Porque depois que você come o bom, é muito difícil que alguma coisa te satisfaça. E esse anseio, né? Ele só vai ser resolvido quando a gente resolve parar e conversar com a alma da gente. Por que você está tão abatida, minha alma? Por que você está tanto em busca de um monte de coisa que não vai preencher? E a gente coloca o nosso caminho na direção de Deus. Só que isso vai encontrar uma outra sensação do outro lado. A Bíblia diz em alguns lugares, né, que o espírito que nós habita tem ciúmes. E é engraçado a gente ver um sentimento que diz tão negativo, né? E fala assim, Deus, eu tenho ciúmes de Sião. Tenho ciúmes da minha cidade. Porque aprove a Deus para que a gente entendesse o tipo de relação que Ele tem para com a gente, que Ele tem para com o seu povo, sempre aprove a Deus que isso fosse comparado à relação entre marido e mulher. Quando Ele fala de conhecer o Senhor, a palavra conhecer em hebraico, que é usada várias vezes nas Escrituras, é a mesma palavra quando fala que Jacó conheceu sua mulher. É a mesma palavra. A palavra da relação que Deus quer ter conosco, que Ele usa, que fala, ó, me conheçam, eu quero me fazer conhecido. A palavra no hebraico é a mesma palavra para a relação sexual. É isso que é a mesma palavra. É a mesma, não é mais ou menos parecida. É a mesma palavra. É profunda intimidade que Deus quer. E ele, para você entender como é que eu me sinto com relação a você, é uma relação de exclusividade no casamento. É uma relação assim, cara. Pô, eu amo você. Eu sou seu, você é minha. E aí ele, para você entender, sabe qual é a relação que eu tenho ciúme de você, cara. E esse sentimento de uma profunda saudade encontra com esse sentimento de uma profunda exclusividade e um desejo enorme de Deus de habitar entre nós, de estar com a gente. Cara, é isso. E quando você está realmente bem com alguém, ninguém precisa se controlar para não ter outra relação. Você está bem, cara. Eu não quero outra coisa. Quando eu estou satisfeito de barriga vazia, eu não quero comer outro prato de comida. De barriga cheia, desculpa. Quando eu estou satisfeito com o meu trabalho, eu não vou procurar outro trabalho. Só o Senhor tem a capacidade de satisfazer, de preencher isso. O que é viver no inferno? Viver no inferno é viver com fome, viver com sede, viver com saudade, viver com ciúme. E não ter como satisfazer essas coisas. É ter uma sede de Deus profunda, sede de paz, ansiedade pelo preenchimento, é intimidade que não se tem, é um tormento. Por isso que o inferno é o lugar dos atormentados. E por isso que algumas pessoas vivem atormentadas. E aí a gente vai na história de Jesus com os demoniados gadarenos e com a cura da sogra de Pedro. E eu adoraria explorar mais o texto de Zacarias, porque é muito bonito esse texto, é muito bonito. Né? A descrição da cidade, dos velhinhos de bengala, sabe? Eu acho barato, né? Olha, na cidade vai ter velhinhos de bengala. Né? Não é uma cidade assim idílica, todo mundo bonito, novo, né? Você vai ter velhinho de bengala com criança brincando na rua. Eu acho uma cena tão bonita. Ele vai descrever, muito poético, né? Olha, assim, eu quero voltar a fazer o bem para vocês. E esse desejo para que ele aconteça, vai ter que acontecer alguma coisa que está relacionada com o texto do Novo Testamento. Só que a de Pedro está doente, Jesus vai lá, cura essa mulher começa a ser viva, e aí as pessoas começam a trazer um bando de gente endemoniada. Gente atormentada. Tipo da discussão ignorante, você saber se isso aqui era um mau espírito, se isso era um problema psicológico. Se... Não é esse o ponto. O ponto é que as pessoas estavam atormentadas. Completamente atormentadas. E aí, para que Deus possa preencher esse vazio que está ocupado por um monte de demônios, né? Por um monte de coisa daimônia, como fala no grego, para que essa coisa saia de dentro de você, essa sensação de preenchimento parcial e atormentador que nunca me deixa satisfeito. O que é uma vida endemoniada, atormentada? Uma vida que está insatisfeita o tempo todo. Nesse momento, para que isso aconteça, isso precisa ser expulso. Essa sala precisa ficar vazia. Esse lugar precisa ser esvaziado. Tem que ser jogado para fora. Alguns dos nossos tormentos são como pombinhas. Você pega e leva devagar para lá de fora. Outros são como demônios. Você tem que sair na base do chicote. Depende do que domina esse teu vazio interior. E aí os endemoniados são jogados, e aí vem essa história do endemoniado gadareno, ou dos endemoniados gadarenos, tem duas versões da história. E nessa história acontece um troço interessante. Esses dois homens endemoniados, e tão endemoniados que eram violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho, coisa barra pesada. Quando eles veem Jesus, eles já sabem, ai, ai, ai. Os demônios sabem perfeitamente o que vai acontecer, porque não existe coabitação entre Deus e os demônios. Não tem como coabitar. Não existe. Ó, chega para lá um pouquinho que eu vou... Deus é uma totalidade. Deus vai encher o coração todo. Então, não tem espaço. Quando o cara já está vindo, o demônio já fala, ai, ai, ai, ai, ai. Vou ter que... Vai ter, sabe? Tem que levar um cheque. Como é que o pessoal fala? Né? Desinfeta aí, cara. Desinfeta porque, ó... Sai porque não vai ter espaço para você. E os demônios entram nesse diálogo estranho com Jesus. Poxa... Você veio antes do tempo, cara. Vai mandar a gente embora. Jesus não entra em diálogo. Primeira característica para aprender prática. Jesus não dialoga com o demônio. Quando a gente vê na televisão esses caras fazendo entrevista com o capeta. Qual é teu nome? Não existe isto de ficar batendo papo com o diabo. Quando eu era moleque, pequenininho, eu fui perguntar para o velho pastor Osmar como é que tratava com o demônio. Ele falou assim, olha, eu saio para o meu trabalho todo dia, normal, boto meu colete, encontro com ele, bom dia, seu diabo, o senhor não cruza meu caminho, se cruzar, você tem que sair. Vai embora. Some daqui. Tem que bater papo com ele, tem que dialogar com o mal, é isso que eu estou falando. Com o mal não se dialoga. O mal você expulsa da sua vida, da vida de quem aparecer, cara. Some daí. Aí os diabos falam assim, faz o seguinte, então deixa a gente entrar nos porcos. Primeiro, por que será que o demônio me pede para entrar num porco? Coitadinho do porquinho. Por que ele pede isso? Cara, porque a opção é terrível. Se o demônio não está ali, naquele lugar, atormentando alguém, ele vai ter que estar no inferno, atormentado. Entre estar no inferno atormentado e atormentar alguém, a opção B é melhor do que a opção A. Então, assim, na dúvida, me deixa entrar nos porcos. E esse tormento é tão desgraçado que quando entra, imagina o que é um estouro de porcada indo para dentro do mar. Se pular. Você imagina que tudo estourado, aquele porco. Pergunta também, né? O que ali perto de Israel está fazendo esses porcos aí, né? Os gadarenos com certeza não eram judeus, senão não comeriam porcos, né? Esses porcos estão aí, cara. E Jesus fala, vai, some daqui, desinfeta. E os bichos entram, cara, não adianta, o demônio não trouxe tão atormentador. Imagina o coitadinho do porco está lá, calminho, comendo a vida dele lá deitado, meus porquinhos. Pensa no nosso porquinho. De repente, você imagina o jeito do trabalho com esses porcos no outro dia. Imagina esses porcos com um demônio dentro, cara. Mas ninguém segura. Imagina esse porco O bicho já é assim, calminho, já é difícil de levar. Imagina o bicho decidiu que vai embora. Com a renca de demônio dentro dele, cara. Meu Deus do céu. Não tem que ser que elétrico, cacete, que o cara vai pegar e vai arrebentar, acabar lá no meio de Palmeiras, cara. Pular lá no museu, cara. Ninguém segura. Isso é só um símbolo desse tormento violento, e talvez isso sirva para ilustrar para quem está do lado de fora o que é a angústia do lado de dentro. Esses nossos demônios, eles não estão aí para ser negociado, conversado, psicologicamente compreendidos, e coloca o demônio no colo, você tem que falar com os seus demônios. Sabe esse blá, blá, blá, blá, blá? A terapeuta adora isso. Desculpa aí, André. Adora ficar conversando. Cara, demônio é muito ruim, o tormento é muito grande, a angústia é muito grande, a ansiedade é muito grande. Então, não se negocia com o diabo. Não interessa se esse demônio que a gente está falando é um ser espiritual, ou se é a sua angústia psicológica, a sua vontade de fazer alguma coisa. Não interessa, não se negocia com essa coisa. Se expulsa. Agora, não adianta expulsar isso como se o ato de expulsar fizesse alguma diferença. Se isso não for preenchido por Deus. Também em outro texto a Bíblia fala, né? Se você expulsa um demônio, deixa a casa limpa e vazia. Ou seja, ah, consegui expulsar os meus demônios. Estou bem, estou legal. Diz a Bíblia, ele vai até o deserto, pega outros 7 piores do que ele, encontra a casa vazia, e aí, meu filho, não entra mais. Agora, se dentro dessa casa tiver o guarda, ou seja, se Jesus entra e ocupa esse espaço, o demônio vai até o deserto, pega outros 7 pior do que ele. Volta. Quando volta, cara, quem abre a porta é Jesus. Pois não, o que você gostaria? Nada, eu só vim saber se tem doce ou travessura. E vai embora. Ele vai brincar, é Halloween. Vai embora, cara. O capeta não vai voltar. Mas se você limpa a sua casa, se você se trata, se você cuida, faz um trabalho, tal, não sei o quê, não, vou limpar a minha casa, mas não preenche o seu coração com Deus, porque você evita isso, não tenha dúvida, muito provavelmente o seu segundo estado, depois que acabar esse momentâneo momento, esse momentâneo tempo de paz, vai ser pior do que o primeiro. Você vai piorar a situação, não vai melhorar. Melhor teria ficado com aquele demôniozinho de estimação que você tinha, né? Melhor o demônio de estimação do que 7 ruins do deserto. Então, a promessa do Senhor é essa, e por quê? Está baseada na nossa saudade, que tenta ser preenchida com esses demônios da nossa vida, né? Com essas coisas que a gente coloca no lugar, e com esse ciúme de Deus, de exclusividade desse lugar, e, no fim, a própria saudade do Senhor de nós mesmos. Deus nos fez para Ele, dele somos. Ponto. Então, Ele tem muita saudade da gente também. Nós somos dele, e dele somos, e Ele é nosso. Mas ele não é nosso como um par de sapato é. Ele é nosso como aquele que nos possui. Então, todo mundo é possuído por alguma coisa. Decide por quem é que vai te possuir. Melhor seja pelo Senhor, que é aquele que te ama e que tem ciúmes. Amém.